noite, passo a passo, olhar estralado. 2h22 da manhã, estou meio grilado, subindo nas ruas escuras desse sobrado. Está meio difícil de encontrar um cigarro. Garganta travada, nariz escorrendo. Se tivesse uma cerveja eu estaria bebendo. Voltei que subi em direção à rodoviária. No meu destino só não posso trombar com os canalha. Dei sorte, encontrei o QG aberto. Cigarro traçado, Antarctic Skull, tá tudo certo. Trocando uma ideia com um camarada meu, um mano de Planaltina, os canas chegou, fudeu. O flagrante já era, tudo resolvido. Estou viajando em vários planetas, eu não minto. Atitude que eu sinto, proceder que rola na veia. Já é de madrugada, mas parece que vejo uma sereia. Tanta cena, olho pro lado, olhar estralado. Estou grilado de andar nesse sobrado. Pilantragem rola em vários lugares. Se liga, vagabundo, de olho aberto tem que andar. Tô vendo mil fitas, não desacredito de nada. Mais ou menos daquele modelo, na madrugada. Canária forjando flagrante e tal, andando no estilo rap nacional. Adianto na fita, neguinho me olhando, eu boto fé que estão me filmando. Não tô naqueles pano, uma jack e uma bema. Pra quem não conhece, deve tirar como comédia. Mas não tô nem aí, o que eles pensaram de mim? Eles estão me olhando, olha só, hoje estou aqui. Arrebentando com as minhas cordas vocais. Se for preciso vou fazer muito mais, porque não paro, quero ver o resultado. Quando conseguir eu vou ficar aliviado, relaxado, tranquilizado, despreocupado. Com o meu objetivo completado. Está meio longe de eu conseguir. Vai vendo a metade eu completei e... Neblina, fumaça, a lua iluminando a madrugada. Eu olho pras estrelas e fico aqui pensando. Eu tenho certeza que tem alguém me filmando. Parte das gravações de uma vida triste. De cena em cena a gente faz um filme. O diretor de tudo, nosso pai Deus. Ilumine mais um filho teu. Parte das gravações de uma vida triste. De cena em cena a gente faz um filme. O diretor de tudo, nosso pai Deus. Ilumine mais um filho teu. Ilumine aqui mais um irmão aqui do cérebro. Pode crer, sou nego e simplesmente consciente quando ando por aí. Não sei quando o perigo pode vir. Câmeras filmando 24 horas. Quantos no mundo nesse momento estão indo pras covas? Um maluco folgado passando no carro de cor amarelo, bora. Carinha daqueles tipo, cê tá ligado? Tipo assim, querendo ver um lado. Não aguentei, tive que ver de qual é. Se era uma guerra violenta ou paz que o maluco quer. Esteja onde estiver, voando ou de a pé. Porque Deus está comigo e vou me manter sempre de pé. O maluco deu a ideia que estava na paz, porque senão ia acontecer muito mais. Ia rolar mais uma gravação pro filme de ficção. Disposição, tensão e do outro lado. Trouxe as toucas, parceiro, como é que é? Ô, compadre, ó, mó mau pressentimento. Não sei se eu vou nessa fita, não. Que é, velho? Já é essa hora, mano. Tá vacilando, né, doidão? Aí, faz o seguinte: deixa a porra dessa máquina e sai fora, seu comédia. Ah, então, eu vou sair fora mesmo. Vai na fé, não na vai se fuder, compadre. Porra nenhuma, rapaz. A fita é o seguinte: vamos cair e invadir, que a carreta já tá lá no beco, parceiro. Então, daquele modelo, parceiro. Demorou. O crime não é o creme. Chegou a hora do terror. Naquela cena eu era o ladrão, com a escopeta na mão, invadindo a mansão, botando todas as vítimas para deitar no chão, no chão. Todos para o banheiro naquela paranoia. Simplesmente eu quero o dinheiro e as joias. Eu lembro dessa fita como se fosse hoje. Por favor, que Deus Pai me perdoe, tipo essas e outras. Levando flagrante na boca, levantando a criminalidade com força, destruindo com a vida louca. Com dois filhos pra criar, quem é que vai pagar fraldas e roupas? Mudando de assunto diretamente, aqueles malditos fardados que quer ver o mal da gente. Desse jeito assim eu vou caminhando, lembrando das palavras do finado Nando. Nunca demole pra vida, sempre encare de frente na vida. Nada vai separar a gente, infelizmente pior que separou. A morte te mandou pro outro lado, mas nunca vou deixar de ir. Vários fatos é bom nesse estilo rap pesado. Lembro várias fitas de vários aliados. Acho que a metade estão trancafiado, e os que não estão morto estão foragidos. Esse 5% deles estão convertidos. É foda, não adianta falar. Cê liga onde o crime vai te levar. E pra mim tá aqui, pode crer que eu penei. Apanhei muito nessa vida, só eu sei. Eu agradeço a Deus por hoje estar aqui. Mas aí, lá fora, na porta do frevo tem muita coisa rolando. Eu tenho certeza, eu boto fé que tem alguém me filmando. Aí, véi, sempre tem alguém te telando, sempre tem alguém te filmando, morou? A quebrada tá cheia de Zé Povinho, o filho da puta pra atrasar. Parte das gravações de uma vida triste. Cena em cena a gente faz o filme. O diretor de tudo, nosso Pai Deus. Ilumine mais um filho teu. Parte das gravações de uma vida triste. De cena em cena a gente faz o filme.